Boa, direto Monte Vago, 1173. Gol, nome 73, aguarde. Pagando, obrigado. São 3520, chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 12.085. 125.45.285, boa. 1173, chamo Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 351-2835, bom dia, 1173 agora. 1386, chama a torre, frequência 118.95. Oi, Salvador, muito bom dia, até 38 no 6, final do X-Ray, visual ao copo. 38 no 6, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 09. Autorizado pouso, pista no 0, vento 38 no 6. Pode confirmar o vento, por gentileza? Sim, o vento 170 graus, 09 nós. Ok, obrigado, senhor. Tower Argentina 1911, ready to taxi. 1911, approve taxi by India, report 8 point, runway 10, right, Canadian 0015. By India, runway 10, report Romeo 0 and 1015. Tá 38 no meio, autorizado táxi via Alfa, reporta esta Juliette, solo 38. Alfa, 6, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Tower Argentina 1911, install runway 10. Retail 911, clear line up at takeoff, runway 10, wind 180 degrees, 11 knots. Process, clear to line up and takeoff, Argentina 1911. Argentina 1911, Airborne at 42, call the patch control to 0.8. 1-0.8, thank you. Mr. Control, good morning, Argentina 1911 through 2,000 feet. Argentina 1911, play the contact on the call, runway 2400, fly directly at the intersection. Okay, we follow Tango 1 departure, Argentina 1911, through 400. It's correct, 400. Departure Argentina 1911, any chance to fly direct top loop? Stand by coordination, Argentina 1911. Stand by Argentina 1911. You know, 1911, fly heading dog, so Delta Oscar Golf Serra Uniform. He Argentina 1911? It's correct. Direct up to Argentina 1911. Thank you. Antenna 1911, Quebec now, 6M frequency 125.1, backup 128.35. 125.1, 128.35, Antenna 1911. controle, bom dia, é o Chanel Oscar November India. Chanel Oscar November India, bom dia. Oscar November India para reboque, da rebota 12 para ponte 11 do pátio 1. Autorizado reboque, eu posso ter. Oscar November India. Reportará o tempo, Oscar November India. Salvador, é o 1161, boa noite. 1161, boa noite. Oi. Eu teria a nossa autorização para Guarulhos? Afirmo. O 1161, autorizado Guarulhos, via Pesulo no 0 Taubaté, nível 360, saída Sanvo 1, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5463. Então autorizado, 360, Pesulo 10, Taubaté, Sanvo 1, Motiba, 5463 no transponder, curva direita. Fechamento correto, Porto Cruz. O 1161. Obrigado. Oscar, November, Índia, reboque finalizado na ponte 11, obrigado. Gente, bom dia. Bom dia. Estamos no voo 1961, está precisando para pushback de Santa. Voo 1961, autorizado, pushback para o técnico. Autorizado, pushback para o técnico, voo 1961. Torre Salvador, bom dia, da 3601, informação eco para cópia Congonhas. 3601, autorizado Congonhas, via rota plano de voo, nível 360, saída São Voo 1, transição módica, primeira curva direita, transponda 5465. Para o táxi, voo 1961, 360 a bordo, 4 horas de italiano. Autorizado táxi Índia, porta Ponte Espera da 10, pronto, que negar 10 no 5. Interpontará Ponte Espera 10, pronto, 10. Torre Ota 3601, autorizado para Congonhas 360, rota conforme o plano, saída Sambo 1, transição Mótima, com primeira curva à esquerda. O transponder 5465, confirme o controle. Controle Salvador, cai no 20.8. A primeira curva pode dar colagem, confirmando curva direita, 3601, reporta o plano push. copia a primeira curva à direita e o controle 120, decimal 8 da 260. Chamar a condição. Porno 61, autorizado Leandro, colapso no 0, vento 170 graus, 129. Autorizado Leandro, decolado, 61, 0, gol, 1961.